Eu entrei na ratoeira com a intenção de não entrar. Eu entrei na ratoeira com a intenção de não entrar. Que meu coração queria na ratoeira não está. Quem meu coração queria na ratoeira não está. Ratoeira, não me prenda, que eu não tenho quem me solte. Ratoeira, não me prenda, que eu não tenho quem me solte. A prisão da ratoeira tem soltura só com a morte. A prisão da ratoeira tem soltura só com a morte. A ratoeira é de ferro, não há como se quebrar. A ratoeira é de ferro, não há como se quebrar. Meu coração é de aço, não há como se bandear. Meu coração é de aço, não há como se bandear.